Argentina 190 10 50. Argentina 190 10 descend to 050. Argentina 19910 descend 2015 81015 clear ALS X-ray runway 10.7. Argentina 19010 descend to 2000 clear ILS runway 10 X-ray QNH 10015. Argentina 19910, complete final, Salvador Tower 118.95. Complete approach, contact tower 118.95, Argentina 19910, solo. Tower, Argentina 19010, established on ILS runway 10. Argentina 19010, clear to land runway 10, the wind is 110 degrees, 05 knots. Clear to land runway 10, Argentina 19010. Argentina 19010 on the ground at 42. Turning right, you remain this frequency. Taxi via Alpha and Juliet, gate 11, Argentina 19010. Taxi via Alpha. Argentina 19010 via Alpha, then Juliet, gate 11. Alpha Juliet, gate 11 Argentina, 19010, thank you. 3896, via chegada para o Med 1, não desça para o nível de voo 080, ajuste no 094. 080, ajuste no 094, Santo 3896, podemos voar o ETAP da presente? Autorizado ETAP, Santo 3896. Direto ETAP, graças. 3816, autorizado a descer para o nível de voo 050. Autorizado a descer 050, na 3816. Desça para 2000 pés, ajuste no 094, autorizado final do procedimento ILS X-Ray da pista no 0, já está estabilizado. Na escuta do controle de Salvador. Afirmativo, senhorita, descida 2000, autorizado ILS, é possível realizar o ILS WISC? Autorizado o procedimento ILS WISC da pista 1-0, reporte estabilizado, TAM 3-8-6. Preparando estabilizado, ILS WISC, TAM 3-8-6, obrigado. 8-6, desça para 2500 pés. 2500 pés, TAM 3-8-6. Contato, San 3896. São 3896, complete novo procedimento ILS Whisky W190, chame Torre Salvador. Frequência 118, decimal 95. 1895, obrigado, senhorita, um bom dia. Bom dia, bom povo. Obrigado. Olá, 1911, boa noite. Oi, Salvador, bom dia, tá 3896. Tá 3896, bom dia, táxi via correção, autorizado pouso, pistão no zero, vento 120 graus, meia dúzia de nós, tá 3896. Cérebro pouso, tá 3896. Argentina 1911, stand by your 8 clearance. Stand by, 1911.